acesse targetw.com. Referência para o mundo. Arena Sertaneja. Número 14. Celular, pode vir, vem festar, tá tudo programado no AP do Guarujá. Hoje não vai prestar, o churrascão vai comer solto. A champa não pode faltar. Liga pra quatro ou cinco amigas, traz o biquíni, que hoje o sol tá de rachar. As mina pira, pira, toma tequila, sobe na mesa, pula na piscina. Mina pira, pira, entra no clima, tá fácil de pegar. Pra cima! Pira, pira, toma tequila, sobe na mesa, pula na piscina. Mina pira, pira, entra no clima, tá fácil de pegar. Pra cima! Celular, pode vir, vem festar, tá tudo programado no apelo Guarujá. Hoje não vai prestar, o churrascão vai comer solto. A champa não pode faltar. Liga pra quatro ou cinco amigas, traz o biquíni, não esquece. E hoje o sol tá de rachar. Tequila, sobe na mesa, pula na piscina, as mina pira, pira, entra no clima, tá fácil de pegar. Pra cima! Pira, pira, toma tequila, sobe na mesa, pula na piscina, as mina pira, pira, entra no clima, tá fácil de pegar. Pra cima! Toma tequila, sobe na mesa, pula na piscina, as mina pira, pira, entra no clima, tá fácil de pegar. Pra cima! Pira, pira, toma tequila, sobe na mesa, pula na piscina, as mina pira, pira, entra no clima, tá fácil de pegar. Pra cima! Arena Sertaneja. Número 13. Lembranças de você, coisas que não vão mais sair de mim. Quando chorando você me falou, último encontro e pra nós dois o fim. Levo meus sonhos, minha vida. Conseguiu levar meu mundo e junto a minha paz. As suas fotos, o seu rosto, são detalhes que na vida não se apaga assim. Forte demais pra esquecer, traz de volta essa metade que levou de mim. Pra nunca mais te perder, nunca mais dizer adeus, jamais sair de mim, nunca mais. Preciso tanto de você para sobreviver. Sou ninguém, sou capaz de morrer. Farei de tudo que é preciso pra reconquistar, além da vida, além.

rede internacional Target Radios, referência para o mundo. O que é que ainda não sabes sobre a Holanda? A Holanda é uma monarquia constitucional. 40% do seu território fica abaixo de água. O Natal celebra-se em dois dias, nos dias 25 e 26 de dezembro e no dia 5 de dezembro, que é quando se dá as prendas, porque é o dia de São Nicolau. E o que é que ainda não sabes sobre a Antena Best? Que é simplesmente aquela rádio que traz as 40 horas da Holanda durante 2 horas e meia, sem interrupções. Niederlandse Top 40, nas madrugadas de domingo para segunda, das 2 às 4 e meia da manhã, na Best. Alinhas? Rede Internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Voltamos a apresentar Arena Sertaneja. As melhores do mundo sertanejo desfilando na rede Target Radios. Arena Sertaneja. Número 11. Vem em mim, Dodge Ram, porque 280 mulherada louca, Israel não vai se arrebentar. Já não faz muito tempo que eu andava a pé, não pegava nem gripe, muito menos mulher. Só pegava poeira, não olhavam pra mim. Um dia eu decidi, eu vou sair daqui. Quem não tem dinheiro é primo primeiro de um cachorro. O trem era tão feio que nem sobrava osso pra mim. Agora eu tô mudado, o meu bolso tá cheio. Mulherada trans, eu quero ouvir cada vez mais. Vem de mim, Dodge Ram, porque 280 mulherada louca, Israel não vai se arrebentar. Vem de mim, Dodge Ram, porque 280 mulherada louca, Israel não vai se arrebentar. Na Dodge Ram e na levada desse arrocha, vem cantar comigo, Gustavo Lima. Aoi, Israel Novaes, tamo junto, hein, parceiro. Agora vamos mandar de Dodge Ram, cascata, vamos tirar onda, hein, simbora. Já não fazia tempo que eu andava a pé, não pegava nem gripe, muito menos mulher. Só comia poeira, não olhavam pra mim. Agora eu decidi, eu vou sair daqui. Quem não tem dinheiro é primo primeiro de um cachorro. O trem era tão feio que nem sobrava osso pra mim. Agora eu tô mudado, o meu bolso tá cheio. Mulherada atrás, eu quero vir cada vez mais. Vem menino Dodge Ram, porque 280 mulherada louca, Gustavo Lima arrebenta. Vem menino Dodge Ram, porque 280 mulherada louca, Gustavo Lima Vespa. Vem menino Dodge Ram, porque 280 mulherada louca, Israel não vai se arrebentar. Vem menino Dodge Ram, porque 280 mulherada louca, Israel não vai se arrebentar. Arena Sertaneja. Número 10. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Eu vou pedir ao sol pra iluminar nosso caminho e todas as estrelas pra enfeitar nosso destino. Me leve onde for, segure a minha mão, pois sei que você vai ser a minha direção. A gente é assim, temos tanta coisa em comum. Você tem marca em mim e pra você não sou mais um. Assim é nosso amor, tão forte como a noite. Perfeito como o dia, eu vou subir as nuvens pra desenhar o teu sorriso e no azul do céu. Vou ver os seus olhos brilhando em meio às estrelas. Fico flutuando em linhas digitais. Já tenho um pouco de você, eu sigo seus sinais. Assim nunca vou te perder, é incondicional. Você tem a forma exata pra me prender. Temos tanta coisa em comum, você tem marca em mim

troco meu jogo por novela. Meu futebol por 100 mil rosas amarelas. Perde a cabeça sempre que esqueço o dia e o mês do primeiro beijo. E no banheiro sempre reclama do meu jeito de menino que só te ama. Meu sentimento não te engana. Você não pode saber que sou nada sem você. E se você partir, Sertaneja número 5. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchá, tchá, tchu. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchá, tchá, tchu, tchá. É isso aí, galera. Esse é um novo hit do João Lucas e Marcelo. Tchu, tchá, tchá. Na balada doidinho pra piritar. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar. O Neymar me chamou, disse faz o tchu-tchá-tchá. Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia já pegou. Em Minas explodiu, em Santos já bombou. No Nordeste as mina faz, no verão vai pegar. Então faz o tchu-tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar. Lucas e Marcelo, eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu, tchá. Na balada doidinho pra biritar. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar. O Neymar me chamou, disse faz o tchu-tchá-tchá. Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia já pegou. Em Minas explodiu, em Santos já bombou. No Nordeste as mina faz, do verão vai pegar. Então faz o tchu-tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu, tchá. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchá. Eu quero tchu, eu quero, eu quero. Acesse targetw.com, referência para o mundo. Arena Sertaneja número 4. Quando me sinto só, te faço mais presente. Eu fecho os meus olhos e enxergo a gente. Em questão de segundos vou pro outro mundo, outra constelação. Não dá pra explicar ao ver você chegando, qual a sensação. A gente não precisa tá colado pra tá junto. Os nossos corpos se conversam por horas e horas, sem palavras, tão dizendo a todo instante um pro outro o quanto se adoram. Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo, porque aonde quer que eu vá, você está em tudo, tudo, tudo que eu preciso. E vivo. Quando me sinto só, te faço mais presente. Eu fecho os meus olhos e enxergo a gente. Em questão de segundos vou pro outro mundo, outra constelação. Não dá pra explicar ao ver você chegando, qual a sensação. A gente não precisa tá colado pra tá junto. Os nossos corpos se conversam por horas e horas, sem palavras, tão dizendo a todo instante um pro outro o quanto se adoram. Preciso te olhar pra te ter em meu mundo, porque aonde quer que eu vá, você está em tudo, tudo, tudo que eu preciso. A gente não precisa tá colado pra tá junto. Os nossos corpos se conversam por horas e horas, sem palavras, tão dizendo a todo instante um. www.com. Viva o mundo da maior rede internacional de rádios, Target Radios. Everybody loves Target. E na referência para o mundo, você tem absolutamente tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. E claro, as paradas musicais que servem como referência para o mundo. Se vicia aí no mundo Target. Enquanto isso, rola aqui nas melhores rádios que são Target, pros melhores ouvintes, o Arena Sertaneja, a parada sertaneja da semana, que apresentou aí o quarto lugar, que é de Luan Santana, Te Vivo. Número 5, João Lucas e Marcelo, Eu Quero Tchu, Eu Quero Tchá. Sexta colocação para Bruno e Marrone, Eu Não Vou Aceitar. E o sétimo lugar da semana entre os sertanejos pertence a Fernando e Sorocaba, A Verdade. Intervalo bem rápido e quando voltarmos, desfilam por aqui as três melhores colocações da parada sertaneja da semana. Imperdível, baby. Por aqui, Ricardo Borges, Richard with you on the greatest network. Segura aí que voltamos em instantes. O sucesso vive na Target, now in a commercial break. Estamos apresentando Arena Sertaneja, as melhores do mundo sertanejo desfilando na rede Target Radios. Rede Internacional Target Radios, referência para o mundo. Às segundas-feiras, a Antena Best apresenta-te Top dos Tops. Top dos Tops. Fica a conhecer as 3 mais do Top Antena Web e também do Top 10 da Antena Web. Conhece também as 5 mais de um país diferente a cada semana. Top dos Tops. Às segundas-feiras, às 10 da noite, na Antena Best. Alinhas? Rede Internacional Target Radios, a maior,